No próximo Oriente, sem palavras. Thank you. de eu jogar lá, cara, uma bosta. E a penulhar dinheiro, e a penulhar na, e a penulhar na, ó, ganha, na boa, na cara, boa, cara, no próximo Oriente, sempre de partida. Thank you. viagem, seguindo um atlas pessoal e afetivo. Mr. Glass, welcome to the Four Seasons Pacific. Enjoy your time with us. Thank you.